decolado a uns 2 nove, tendo o controle, 9 decimal 35. Está chamando os controles no 1935. Autorizada a minha aeronave 10. Salvador, Paixão, 1-7. 1-7, 1-7, qual é o vírus? Índia Juliette, via corredores na escuta. Guardião 01 no prosseio. Cheque gráfico, Guardião 01, reporta aqui para o sul. Autorizado para o número 10, Guardião 01. Olá, já autorizada. Da 10, vento em 120 graus, 10. Salvador, passa a voo para Salvador, Tango. Na sua rotatória, visão para o campo. Tango, chama a torre 118.6. Papa Tango, reporte na final da 1-7, meu Papa Tango. Papa 6314, decolado 32, chame o controle, 935, boa viagem. 1935, contramão. Guardião 01, não prossiga. Prossiga. Quem faz? Vamos ter 500 pés, Guardião 01. Tony, cenário 63-104, decolou cruza 2-300, curva na esquerda agora. Afirmativo 340, nível final vigilante. 340, podemos voar, bom? Autorizado. Jefferson, vai 171 da Otávio. Salvador, é o mesmo Patango no final da terceira milha. O meu Patango, avistado de pouso na 17, o vento é uma centena de graus com 09 nós. Após o pouso, vai para o bate 4. Primo, bate 4, o meu Patango. Gente. Logo com o Jefferson, vai de 1 final da 17, vai prosseguir para o pátio 4. Controle, Victor de Azilete. Prossiga direto. Autorizado para a gente, vai direto ao rotatório, para o Victor de Azilete. Autorizado ao rotatório. Bom dia, via chegada Mari, 2000 pés, 1011, 3560. 2000 pés, 7000 Mari, 1011, meu Papatango no solo 36, por exemplo. Ataque sei lá. O Alfa Vitor Juliette na escuta da torre. Observe o P28 Alfa, de matrícula Papatango Romeu Papatango, vai ingressar no mais 4. Após este tráfego, está autorizado o tráfego até o ponto de espera da 17, com Vitor Juliette. Boa tarde, Tantrez 217. Está autorizado a linha aí da comando. O vento é uma centena de graus com 109. Confirme. Guardião 01, não se toque. Guardião 01, chama a torre 118612 e não está recebendo o seu transponder. Gente, Romeu Papatango, fique atento ao 1050, está taxiando em sentido contrário após o seu ingresso no pátio. Guardião 01 de retorno, Salvador Cristiano, Pátio do Praia, no momento em Fiatã. Gente, curve à esquerda, prossiga já direto para o Pátio do Graé. Não há tráfego na final da 10, porém há um tráfego na 17. Fique atento ao tráfego na 17, na final, e o vento 70 graus, 089. E pode ser só controlado, autorizado com a esquerda, direto para o pátio do Graé. Sente que o tráfego para a 17 não interferirá com a 17. Sobrado no solo controlado, pátio do Graé. Guardião 01. Gente. Torre Salvador, boa tarde. É o Papatango, Victor Nunes Juliette. Victor Nunes, sobrevoar rotatório. Final. Santa, prossegue final 4 do Gré, intercepte sua aproximação. Sobrevoa a rotatória, prossegue final no 7, 3, 2, 1, 7, decolado aos 3 nós, 19, 3, 1, controle, boa. Aérea 2704, alinhar e manter a 10 a partir do hotel. Alinha e mantém. Botar 3217, decolado aos 40. Aérea 2704, compreende o alinhamento, pode estar livre a decolagem da 10, o vento é 090 graus, 139. Completo, início da decolagem, o 2704. Está interceptando a final 97, Victor Índia Juliette. Ciente, Victor Índia Juliette, aguarde a utilização de pouso. Continua a final da 7, fazendo a atualização de pouso. Só o senhor que a transição está muito ruim. Ok, como recebe agora o Vitorinho de Juliette? Agora está alto, claro, o Vitorinho de Juliette. Certo. Alfa Vitor Juliette, Alfa Vitor Juliette, confirme a posição. Web 5729, gente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Vitorinho de Juliette, avistado livre pouso. 1-7, o vento é 090 graus, 109. Pouso no 7, Vitorinho de Juliette. Sete Guardião 01, solo aos 4 de frequência livre. 29 na disputa. Agora tem que ser. E manter a 10. Aliás, manter a 10, é 709. 704, decolou aos 4-2. Se possível, curve à esquerda. Intercepte a linha do litoral. Ok, está curvando à esquerda agora e informa que a sua intensidade é 3, ok? Ok, grato, a gente vai checar aqui o equipamento. Olha, o TAN 3217, eu poderia voar a posição bridge, vai passar uma centena? Aguarde bridge 3217. Valeu. Matrículas Papa Tango Vitor Indy Juliette. Ele tem condições de ingressar na cabeceira 17, ficar alinhado na mesma e dar passagem ao Vitor Indy Juliette aí para ingresso na Oscar. Agradeço o Alfa Vitor Juliette. Gente, Vitorinho de Juliette, seu solo aos 4-3 autorizado, vai crack. E fica atento ao Cessna 150. Ingressando na pista, vai deixar a Oscar para o seu ingresso. A linha do litoral norte, afastado aproximadamente por 5. Se for 1-0, o vento é 90 graus, 1-0 lá. Web 5-7-2. FAP 2704, e controle 3-5, mantendo a linha do litoral. Sorrente, informador, boa tarde, global 3, 9, 9, ponte espera, 9, 2, 2, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 99, alinhar e manter 1-0. Boa tarde. Alinha e manter aí, boa tarde. Então, a mensagem para Papatango. Indicação. 5, chame o controle. 19, 35, obrigado, boa tarde. Ok, Cientos 0121 no Bravo Kilo Whisky. Mantenha 2.500 destino Salvador. Deixa a porta ingressando no corredor Interlagos. Boa tarde, 7 Bernardo, passa 1-700. Bernardo. 5729, prossiga. Boa tarde, passa 2300. Sua identificação? Ok, o 5729 sobe para o 360, direto à saída da El Vigilante. 360, estou confirmando direto da El. Direto da El. Obrigado. 3217, negativo bridge, mantenha a saída. Mantenho, tá 3217. Gente, o alfabeto de qual a intenção? Retorno do hangar ou tentar uma nova decolagem? Pesado, pela pista 1-7, chama a linha de pronto. Decolagem autorizada, dá 1-0, vento é 1-0-0 graus, 1-2-9. Seguiu a decolagem, dá 1-0, 3-0. 1-0-0-7, na escuta, da 2. Na escuta, 0. Ok, observe a rolagem da corrida, autorizada, linha de manter 1-0. Proposição Salete de Salvador, os números devem ser. China Salvador mesmo? E o Zulu Juliette Serra, China Transfondo 0134, identifique 0134. Salvador. 35, 2, 1, 9, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Salvador, boa tarde, bom no 395. Boa tarde no 395, desce para 4.000 pés, com 1.011. 1.011, 4.000, bom no 395. Pode fazer uma nova chamada em 121 decimal 1, caso negativo, retorne a frequência para o pushback acionamento. Chama 0, vai 4 milhas de duna. Confirmo. Tá 3560. 160, 3 milhas de duna, está autorizado ILS? Está autorizado ILS, desce para 2000. 2000 ILS autorizado, 3560, reportará estabilizado. Uno 077, decolagem autorizada da 10, o venta de proa com 099. Decolagem 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 45, seu filho, boa tarde. Chame o Solen 121 no decimal 10 para a autorização. Ao 5 ONAS. 1935, boa viagem. 1935, 077. Autorizado 095, aguarde direto Natal. Papa, Papa, Charlie, Mike, Papa, clear to start up. And report for taxi. Estabilizado no lote, no ILS, o TAS 3560. Eu estou recebendo 186. 186, boa. Ator ligou 1077. 1077, prossiga. Decolou, estou subindo a Dael. Sim, mantém a saída da Dael, sobe inicialmente 360. Sobe inicialmente 150, 1077. Inicialmente sobe 150, 1077. Salvador, boa tarde, TAM 3560, passo frente à serra, abaixou e travou, campo à vista. Boa tarde, TAM 3560, avistado, o tráfego ajustando 011, tá livre o pouso na 10, o vento é de proa, com 149. Livre pouso 10, com 10, 11, TAM 3560. Mantenha entrada no corredor Interlagos, o Índio Novemberal. Uno 7, serviço está terminado, chama agora ele ao 120, decimal 1. 0, negócio da TAM, após autorizada a linha e manter a 10, gol no 75. Alerta no 75, após a companhia da linha e manter na 90. Mike Alfa, boa posição a mão, aguardo descida. 6720. Siga 20. Uma possibilidade de passarmos pelo abaixo do 040? Não, negativo, mantém até o 40. Até o 40, vai, bem, 720. Dá 3560, solo ao 55. Libera a direita e chama o solo 121, decimal 1. 1211 à direita, 3560, pista livre. Charlie Mike Papa, clear taxi to taxiway Papa and report to enter on runway 17. 5, 1399. 351-3325, 399, obrigado, volta mais. Tem que ser autorizado a decolagem, 35219 na escuta da torre. Alinhar e manter a 1-0 após a rolagem da aeronave da Gol. O Delta 500, pegue. Autorizado a completar o LS, a 6720? SC 2500, autorizado LS. O 6720, ajustando 09. 1-0-1-1, 2500, autorizado, 6720. No 395, vento para sequenciamento de tráfego, curva agora à esquerda na Pro 030, limite localizador. 030, esquerda, limite ao localizador, Gono 395. Adesivo 150-1077. 077, sobe em Recife 190. Recife 190. Aqui é com o Delta Torre 118-6. 57, chame o controle 1935, boa viagem. E 1935, obrigado. É isso, reporte estabilizado. 2000, reportarão. 395, direita na Pro 45, autorizado LS, desce para 2011. 045, 3000 pés, 1011, limite ao lote na 395. Gol no 077, 1 agora Recife, 251, no termo 3325. 351, 3325, 1077. Renda cheira da aeronave da Gol, livre da colagem da 10, 90 graus, 1290. Tô em 1118, 612, ainda 90 graus. Leo no 755 Nadael. Sobe 360, vigilância no 755.